Bruno 020, confirme estabilizado. No momento, interceptando o INS. Ciente, 1,5 mm para o marcador externo, complete final, chame a torre no 86. 86. Mano, 0020, cheque o trem autorizado, pouso 080 grau 049. Instalado, implante. 04, cheque trem reportará estabilizado, 643. Controle Salvador, Golno 794, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Golno 794. Controle Salvador, boa noite, Golno 794. Golno 794. Controle Salvador, sem identificação, desça para o 050, chegada na área. Descendo para o 050 na área, igual no 714. Estão no 0, torre no 86, ajuste ao no 014, sideral 9971. Positivo, via Juliette Alfa, 186 no ponto de espera, com 1014, sideral 9971. Torre Salvador, uma boa noite ao Sideral 9971, próximo ponto de espera. Autorizado a linha e manter. A linha e mantém, Sideral 9971. No solo os 39, libere a direita, solo 1219. 1219, gol no 020. Solo Salvador, boa noite, gol no 020, livrando a sua escuta. 020, boa noite, táxi via Alfa, pós quilo, táxi via pátio 3, reporte para ingressar no pátio principal. Alfa aqui no pátio 3, reportada para ingresso no pátio principal, gol no 020. Será autorizado decolar, 070 grau, 049. 2 segundinhos. Gente. Sideral vai voltar para taxiway, ok, Tô? Ciente, livre à direita, na Alfa, mantém a posição, chame o solo em 121.9. Vou liberar na Alfa e manter a posição chamando o solo, Sideral. Utilizou o 643. Por 643, complete a aproximação e chama a torre Salvador em 1-1-8-6-12. 286, boa. Boa. Gol no 7-4, desça para 12.000 pés, o último metrô em Salvador, 9-0-4. Para 2.000, gol no 7-4. Solo Salvador, o Sideral está mantendo a posição na Alfa para pesquisa de paz. Não, tirou parceiro, 84. Se eu não resolver, eu volto. A gente mantém a taxiway Alpha, reporte ao término da pesquisa, o Sideral. Ok, vou manter, me chamo em seguida, obrigado. Do ground 129. Ground Control, passei por Gurini. Solo, gol 1020 para ingresso do pote principal. Jogou 1020. Vai prosseguir para o portão. Remota 1-2, confirmando remota 1-2 do pote principal, gol 1020. Remota 1-2, gol 1020. Voo 643. Autorizado, pouso 070 grau 05 nosso, voo no 643. Teve pouso na UNO 0643. Europa 084, stand by, synchronous. Copy, stand by for 864, Europa 084. Ok, stand by. Ok, solo Sideral 9971, solicita retorno à parte. Sideral está livre para prosseguir via Alfa, foi Juliette até o Pate 3. Alfa, Juliette, Pate 3, Sideral. Vai prosseguir posição 1-0, portão de, posição 10 do Pate 3, ok? Posição 10 do Pate 3, Sideral, obrigado. No 7-4, livre aproximação, informe estabilizado no localizador. Informe estabilizado, 7-4. Solo Salvador, é o trip 5317. Será que é possível sair para Belém, senhor? Na aerovia Pezulu 41? Afirmo, Pezulu 41. Momo, transição Nidissan. Momo, transição Nitsa, obrigado. 219-1643. Salto Salvador, gol no 643, livrando sua. Boa noite, táxi via Alfa, após quilo. Táxi via pátio 3, reporte para ingressar no pátio principal. Alfa, quilo, ingresso no 3, reportará para ingresso no principal no 643. Não, partido 8. Zero 084, red copy. Affirmative, go ahead, please. 084, clear to Lima Echo Mike Delta. At level 310, via Upper Zulu 10 until Natal, November Tango Lima. After, via Upper November 873 until. Until Golf Delta Victor, after that via flat plan route, departure runway 10 after departure left turn, Puka departure, Papa Uniform Charlie Alpha departure, with Zipar transition, Zulu India Papa Alpha Romeo transition, scope code 5143 and control departure frequency 119.8. Sir, we have some problems with our flight plan. We were cleared to Madrid via Uniform Zulu 10 to Natal, then Uniform November 873, but on Tarsis we changed in our flight plan via Mesab, Cropa, Pomat, and then we changed to Uniform November 873. To call Delta Victor and clear us all the way with Uniform November 873. Please confirm. Correction upper November 873 until in tall position, India November Tango Oscar Lima, after via flat plan route. Okay, Roma 34 is clear from Madrid via Uniform 610 Natal, Uniform 873 in tall, then via flight plan route. And please confirm the path will be. Puka departure, level 310, coming 5143. Scope code correct, 5143. Puka departure with Zipar transition, Zulu, India, Papa, Alpha, Romeo, transition, Zipar. Copy, that's next. Form the departure. Departure, Puka, and Zipar transition, level 310. Green back's correct, Europa 084, control frequency 119.8. Could you confirm if you are ready for push and start? Affirmative, we are ready for push and start. Okay, approved push and start, call me Red Vertex in Europa 084. Europa 084 is clear to push back and start, we call you. Salvo, eu go 1643, no... para ingresso no pátio principal, tá na 3. 643, prossegue portão 612, hein? 2-1-7-1-4. Bono 7-1-4, completa a aproximação, estima a torre Salvador em 1-1-8-6-12. 1-1-8-6-12, Bono 7-1-4. Salvador, boa noite, Gol 9714. Gol 9714, cheque e trem. Baixado e travado, senhor. Autorizado, pouso 070 graus, 04 nós. Senhor de pouso, Gol 9714. Tan 3226, boa noite. A sua identificação desse mantão 050, chegada à Mari. 150 Mari, 3226. 050 na Mari. 050, 3226. Controle Salvador, boa noite, Tan 3891, centro da informação, Alfa. Tan 3891, assinando identificação, descer e mantém o nível de voo 060, chegada Bonf, reduza para 250, nosso. Descendo ao 060, acionando a identidade, chegada Bonf, reduzindo para 250, Tan 3891. É muito ruim. Solo 714 no solo 54, libere a direita, solo 121 no decimal 9. Vai lembrar direito 29, obrigado. Acima, controle, chamou 3226. Acima, qual velocidade? A velocidade 260, 3226. Ok, vai manter 260 até cruzar uma centena, confere? Pode aumentar também, se desejar, mas é a princípio é isso aí, até uma centena, 260. Ok, pode navegar com no máximo 250, quando necessária redução até... Itap. Afirmo, então máximo de 250. Solo Salvador, boa noite, gol 17 no 4, livrando a sua escuta. Digo 17 no 4, táxi de Alfa, após Kilo, cruza o pátio 3, reposta para ingressar no pátio principal. Alfa Kilo vai cruzar o pátio 3 e reportará para ingresso no pátio principal, gol 17 no 4. Alpha 084, approved taxi by Apron 1 after Juliet and Alpha until holding point 10 and there contact tower 118.6 altimeter side 1014, have a good trip. Alpha 084, Juliet, Apron 1, Juliet, Alpha, holding point 10, there we contact 118.6, thank you very much. Para 2000 no 0 no 4, dá 3226. Tower, good evening. 0-0-8-4. Good is the departure, sir. 0-8-4, Alpha, ready to departure. Alpha 084, it's over the tower. Affirmative, sir, we are holding short of runway 10. Alpha 084, clear to take off runway 10. Wind is 080 degrees, 04 knots. Alpha 084 is clear for takeoff, copy wind. Wind 05, estamos com feedback até o momento, portão 13. 05, está pronto apenas para cópia. Diga. 05 Natal, nível 370, está autorizado, via Resolu 10. Recorda 10 com curva esquerda na subida Puca, transição Zipar, Aciona 5141, frequência do controle 119.8. Tem 370 atualizado, Natal, viu, 0, decola o Lucas, estão de parte, controle 19.8, 141.8. Observando o parqueamento do banho da companhia à sua esquerda no portão 04, a porta está livre, iniciar, chame táxi, 1805. Feito após o tráfego parqueado, autorizado no estacionamento, 084, born at 02. Contact Nelson over the departure frequency 119.8 and have a good flight, sir. Aeromatic 84, departure 119.8. Muito obrigado, bom night. Aeromatic 084. Aeromatic 084, with the contact on the departure, climb maintain level 310 before we book a departure. Aeromatic 084, Tucana, Matéria 310, República de Paraná. TAM 3891, desça para 3000 pés, o altímetro em Salvador, 1904. 3000, ajuste 1014, TAM 3891.